Ô, garçom, por favor, me dê uma ideia. Então, sejam bem-vindos ao Pub de Ideias, nosso primeiro podcast agora, né? Sim. Milagrosamente. Graças a Deus. Finalmente. Nosso primeiro podcast. Depois de muitos gravados, finalmente vamos gravar o episódio 1. Porque é assim que funciona. A gente é igual a Star Wars, a gente não faz sentido as coisas. Episódio 4 é o primeiro. Mas ao contrário, esse episódio será relevante pra você entender o que virá pelo futuro. Ao contrário do episódio 1. E eu edito podcast melhor que o George Lucas dirige filmes. Esse que você acabou de ouvir falando sobre edição é o Lucas. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso pub. Eu quero dizer que semana passada eu descobri que ménage é uma palavra francesa para serviços domésticos. Então, ménage à trois é um grande trocadilho. Eu não entendi qual que é o trocadilho disso. O que estava falando sobre leite de mula é o Felipe. Felipe, eu acho que essa parte do leite de mula vai entrar mesmo? Não, essa parte do leite de mula vai entrar não. Pode tirar o leite de mula. Fala, galera. Bom, esse que você ouviu uma risada agora há pouco, esse é uma pessoa muito importante para a presença do podcast. Este que é a pessoa que estuda e que leva à frente o país. É o Gui. Tcharam, sou eu. E aí, galera, tudo jóia? E eu sou o Heitor Terra, sou o host desse podcast, comandando esse time de malucos aí. Exceto o Gui, porque ele raramente participa, você vai perceber isso pelos episódios. Sou um cara muito ocupado, que isso, é complicado. Estudando, é muito difícil. Mas que hoje nos abrilhanta com sua presença e com seu teclado hiperespacial. Então, Heitor, o que é pub de ideias? O que é pub de ideias? Bom, este, com essa voz afeminada, continua sendo o Felipe. Ele está numa fase da adolescência em que a voz muda um pouco ainda. Não se preocupe, é a voz mais grossa que você terá nesse podcast por enquanto. Eu estou comendo bastante cebola para engrossar minha voz. Pois é, estamos tentando, juro que isso vai melhorar com o tempo. O Pub de Ideias é nosso podcast sobre comportamento e cultura pop. Na verdade, isso é uma grande desculpa pra gente poder falar sobre qualquer coisa que a gente quiser. Qualquer coisa. Tem desculpas pra falar nossas referências nerds sem se preocupar, que a gente vai chamar de cultura pop. E imagine aspas desse pop. Tem alguma coisa que a gente não poderia falar nesse podcast? Talvez a gente não possa falar sobre política, mas como a gente sempre acaba falando sobre política, então assim a gente fala sobre política também. Nós falamos sobre educação. Falamos esquerdices. Falamos bastante sobre esquerdices. Nós falamos palavrões. Petizices. Petizices. Esquerdices. Lulices. Gente, é só usar a regra, a lei Gil. Vale tudo. Só não vale... Pois é. Quem sabe a lei Gil sabe. Eu entendi. E além desse podcast, nós teremos um outro. Um que nós já estamos gravando aí há algum tempo. Em janeiro faz aniversário. Acho que a gente podia lançar em janeiro fazer aniversário. Não, tá longe. Então, além desse podcast que está ouvindo nesse momento, nós temos um outro que será lançado no mesmo feed, que vai ser intercalado, chamado Caça Fatos. Ele, dessa vez, ele não é comandado por mim, e sim pelo Lucas, onde ele vai nos trazer várias notícias importantes e atuar. Tipo aquela notícia de 2005 do calendário lá daquele episódio. Nossa. Ninguém sabe disso aí ainda. E é o podcast tem a melhor abertura porque tem 7-1. Tudo que tem 7-1, melhor abertura. E aí meu objetivo é manter nossos ouvintes aí sempre atualizados, informados e prontos para entrar em qualquer debate importante na mesa de bar. Com certeza, porque aqui como o Pub de Ideias, a gente tá falando de um bar, eu acho que nada daqui pode ser levado muito a sério, embora a gente faça isso com muita frequência. Vocês vão descobrir. Bom, e o que o pessoal pode esperar aí, então, do podcast, Lucas? Olha só, o Caça Fatos é um podcast que a gente vai abordar tudo, inclusive política, embora eu já tenha falado em alguns dos programas que a gente não vai falar de política, mas a gente não consegue ficar sem esquerdar, porque somos todos canários que deveríamos ter ido para Cuba. E é isso aí, a gente vai contar com a ilustre presença de alguns ex-participantes do nosso podcast, que nem começou. Já tem ex-participantes. Já tem ex-membros. E é isso, a gente vai poder sempre contar aí com as notícias mais relevantes da atualidade. Bom, e se você quiser nos encontrar aí pela Interwebs, você pode nos encontrar na página do Facebook, Pub de Ideias, ou nos Twitteres de cada um de nós. É só procurar no post do episódio, que estará no site www.pubdeideias.com.br. Então, gente, um abraço, valeu e até mais. Falou, gente. Valeu.